Alô? Oi. Eu acho que eu preciso conversar com você. Acho que tem algo diferente em mim, acho que algo em mim mudou. Difícil de explicar. Eu vou tentar. No princípio achei que seria loucura tentar transformar amizade em amor. Mas ficar ao seu lado era uma tortura. Resolvi aguentar, pois não podia te amar. Mas seu olhar mudou da trajetória. Oh, bastava uma palavra pra mudar nossa história. Você me tocou, não dá pra conter esse amor.